saber eu tô errada. Sei, fui a culpada de tudo acabar. É difícil admitir, eu sempre fui assim, mas tive que mudar. Tiver saído daquele jeito, todos os meus defeitos me fez enxergar. Sem você tudo é sem cor, não desligue amor antes de me escutar. Romantismo de Lovett e Laís, mil anos, aqui no Central do Sertanejo, na sua sexta-feira. Bom fim de semana pra todo mundo, gente. Passou também Rio Negro, Seu Limões, o Cowboy Vai Te Pegar, Paulinho Reis, Canudinho, Munhoz e Mariano, Casamento do João, Gustavo Mioto, Cláudia Leite, Eu Gosto de Você, Olipinho Solo, Cabaré da Lena e Daniel Tantinho. É o Central do Sertanejo na sua sexta-feira. Eu tô indo pro intervalo rapidinho, já volto com muito mais sucessos, o melhor do sertanejão, e na volta já tem aí pra você uma recordação do sertanejo e também as 6 mais tocadas da semana. Já tô voltando, é rapidinho. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Tá começando o nosso segundo bloco desta sexta-feira. Finalzão de semana, show de bola aqui na sua rádio preferida. É o Central do Sertanejo que tá de volta com muito sertanejão de qualidade. E agora tem recordação. Tem recordação com a dupla João Paulo e Daniel. Eu me amarrei. Daqui a pouquinho tem as 6 mais tocadas da semana. Central do Sertanejo. Eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei. Tô amarrado nessa paixão. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei. Tô amarrado nessa paixão. Ela me agarra no chamego tão gostoso, meu corpo pega fogo, é demais essa mulher. Chora sanfona, eu aqui grudado nela, noite inteira nela, nela, e é isso que ela quer. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado nessa paixão. Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho, e ela fala bem baixinho seu desejo de mulher. Suor pingando feito tampa de panela, chonado, gramado nela, e é isso que ela quer. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, tô amarrado